Vamos então, irmãos, abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 12, de 1 a 4. E logo a seguir nós leremos, no capítulo 14, do verso 18 ao verso 20. Gênesis 12, de 1 a 4. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. 14, 18 a 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Irmãos, como temos visto, desde que começamos estas mensagens baseadas no livro de Gênesis, que a revelação redentiva, ou seja, a revelação de Deus, que tem por objetivo a redenção de pecadores, ela é progressiva. Ela não apareceu pronta de uma hora para outra. A revelação redentiva é progressiva. Então, temos visto que a primeira pregação do Evangelho, Deus mesmo a fez. Gênesis capítulo 3, verso 15. Daí então, Deus tem, no decorrer da história, dado mais revelação a respeito da sua obra redentiva. Não somente a revelação redentiva é progressiva, a própria obra redentiva é historicamente progressiva. Ela teve seu começo, tem seu desenvolvimento na história e certamente terá o seu clímax, a sua conclusão, no dia glorioso da volta do Senhor Jesus Cristo. Temos visto também que a igreja não é uma novidade do Novo Testamento, mas que a igreja de Deus está presente na terra desde o princípio, da história da redenção. E que a igreja manteve, desde os primórdios da sua história, a esperança messiânica, o sacrifício simbólico de animais, que instrui a respeito do sacrifício real de Jesus Cristo em favor dos pecadores, e que a igreja, desde o seu princípio, é basicamente constituída por famílias. Temos visto também que após o dilúvio, isto vimos no domingo passado, após o dilúvio, nós começamos a perceber a necessidade do estabelecimento do Estado. E quando Deus ordenou o estabelecimento da pena de morte para punir os crimes de homicídio, como um meio de conter a malignidade do homem, a violência do homem, nós vemos o começo do Estado. Vimos também que, especialmente após o evento conhecido como a construção da Torre de Babel, começaram a surgir as várias nações espalhadas na terra, distintas também por sua própria linguagem, por suas próprias línguas. E estas nações constituíram os primeiros e os mais antigos estados. No texto que nós lemos hoje, em que se baseia a mensagem de hoje, nós vemos que Deus chama a Abrão e promete fazer dele uma grande nação. Este foi basicamente o chamado de Abraão. Ora, Abraão ou Abrão não foi o fundador da igreja. A igreja já existia antes de Abraão. Mas Deus chama Abraão e promete dele fazer uma grande nação. Deus envia este homem para um dos lugares mais sombrios da terra, onde habitava a amaldiçoada descendência de Cam, o filho que faltou com respeito ao seu pai, Noé. Cam foi pai de Canaã, que é o pai daquelas nações que habitaram a terra de Canaã. Foi para este lugar que Deus enviou a Abraão. Porém, ali, naquele lugar sombrio, Abraão conheceu Melquisedeque, conforme lemos no capítulo 14 de Gênesis. Melquisedeque, um rei sacerdote e um tipo de Cristo, uma prefiguração de Cristo. Alguns leitores da Bíblia pensam que Melquisedeque era uma visão. Mas não é isso que o texto diz a respeito de Melquisedeque. Melquisedeque é uma pessoa, ou era uma pessoa real. Ele era um rei sacerdote, baseado numa cidade chamada Salém, ao que tudo indica o mais antigo nome da cidade chamada Jerusalém, cidade da paz. Salém significa paz. E Melquisedeque era o rei sacerdote naquela cidade. Nós acabamos de dizer que Deus enviou Abraão para um dos lugares mais sombrios da terra. E era de fato. Mas ali naquela região tão sombria, onde basicamente havia se estabelecido uma semente da serpente, havia um ponto de grande luminosidade. era esta cidade, cujo rei sacerdote era chamado Melquisedeque, o que quer dizer rei de justiça. Hoje nós queremos considerar a respeito da importância da nação de Israel para a história da redenção. Em primeiro lugar, veremos que ela é uma forte igreja nacional. E em segundo lugar, ela é uma bênção para o mundo. Então, em primeiro lugar, a importância da nação de Israel para a história da redenção se verifica no fato de ser ela uma forte igreja nacional. Antes, voltemos a considerar a respeito de Melquisedeque, que é uma demonstração extraordinária de que a igreja, como temos dito, é maior do que Israel, tanto no tempo quanto no espaço. Há uma tendência em nossos dias de se pensar que a igreja seja menor que Israel. Há muitos cristãos evangélicos, especialmente, que se consideram especialmente amigos de Israel. E é bom que haja amigos de Israel, e nós devemos ser amigos de Israel, sim. Mas Israel não é maior que a igreja. A igreja é maior que Israel. Como temos visto, a igreja existe milênios antes de Israel. Esta tendência dos nossos dias é uma tendência errada, de se pensar que a igreja é como parênteses na história em que Deus dá uma chance para os gentios para depois concluir a história com grande glória para a nação de Israel. Não. Se nós deveríamos pensar em algum parênteses, embora a coisa não seja exatamente assim, nós poderíamos pensar em parênteses naquele período da história da redenção que vai de Abraão até Jesus Cristo. E Israel seria parênteses. Porém, a igreja, ela sim, ela precede Israel. Ela é maior que Israel no tempo e no espaço. Nesta passagem que lemos, nós verificamos que o peregrino Abraão, chamado da sua terra para a terra de Canaã, conhece Melquisedeque. Melquisedeque é um rei sacerdote. Melquisedeque vem ao encontro de Abraão e abençoa a Abraão. Quem é maior? Quem abençoa ou quem é abençoado? Então, Melquisedeque é maior que Abraão. E este argumento é usado posteriormente pelo autor do livro aos Hebreus, da carta aos Hebreus, mostrando que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico instalado na nação de Israel. Por quê? Porque a nação de Israel, na pessoa de seu pai Abraão, entregou o dízimo a Melquisedeque. Portanto, Melquisedeque é maior que Abraão. Melquisedeque, irmãos, é uma evidência daquilo que nós temos afirmado há dias. A igreja não morre. A igreja não pode morrer. Ainda que cresçam as trevas no mundo, ainda que cresçam a maldade e a violência no mundo, a igreja não morre. Melquisedeque é a evidência de que a igreja é maior que Israel e uma evidência de que a igreja não morre. Israel, desde Abraão até Cristo, nunca representou a totalidade da igreja na terra. Além de Melquisedeque, que era rei sacerdote na cidade de Salém, nós podemos citar outras pessoas e podemos dar como exemplo até multidões que vieram constituir igrejas de Deus, muito antes do Novo Testamento, paralelamente à nação de Israel. Por exemplo, Jonas pregou em Nínive, e houve grande arrependimento em Nínive. Isto significa que a igreja se estabeleceu naquela cidade. Nós podemos ler e deixar como exemplo o que está em Malaquias capítulo 1, versículo 11. Livro do profeta Malaquias, capítulo 1, versículo 11. Vejam o que Deus diz à nação de Judá, o resto de Israel, após o cativeiro babilônico, protestando contra a deficiência no culto, Deus diz ao povo de Judá: mas desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Irmão, certamente, lendo as páginas do Antigo Testamento, nós não encontramos uma história exaustiva da igreja. As páginas do Velho Testamento não contam a história completa da igreja. As páginas do Antigo Testamento constituem-se em história seletiva da igreja. É claro, o foco é a nação de Israel, pelo propósito de Deus para aquela nação. Pelo que Deus tinha como propósito para aquela nação, para a igreja dos séculos e milênios futuros. Porém, irmãos, Deus era adorado, servido em muitos outros lugares, além dos limites da nação de Israel. O verdadeiro evangelho foi pregado pela primeira vez lá no Éden, pelo próprio Senhor. Muitos e muitos outros evangelistas espalharam esta mensagem pelo mundo. Deus chamou Abraão, contudo, para fundar uma nação santa. Havia muitas nações na terra, mas Deus escolheu a descendência de Abraão para constituir uma nação que viria a cumprir um grande propósito. Deus havia chamado a nação que descenderia de Abraão para dar continuidade aos seus propósitos redentivos na terra. Deus chamou Abraão para ser o fundador de uma nação singular, de uma nação santa. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, escreveu o seguinte a respeito da igreja de Deus: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Na verdade, o apóstolo Pedro não é absolutamente original quando registrou essa palavra. Na verdade, ele o fez baseado numa outra porção da Escritura Sagrada. Vejamos em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6. Vejam a fonte inspiradora de Pedro, além do próprio Espírito Santo, ao registrar aquelas palavras. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus chamou Abrão para ser o fundador de uma nação santa, de uma nação que haveria de desempenhar um importante papel na história da redenção. A consciência nacional que Israel possuía de um chamado de Deus através dos seus patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, ou Israel, fez da nação de Israel o lugar mais propício, mais seguro. Embora, como sabemos, não foi absolutamente seguro para a igreja, porque mesmo em Israel, a igreja foi perseguida. Mesmo em Israel, sempre houve falsos profetas. Mesmo em Israel, houve reis que perseguiram a igreja. Mas foi, sem dúvida, o lugar mais propício e seguro para o desenvolvimento da igreja num período de singular importância para a história da igreja e da redenção. Essa importância nós focalizaremos no segundo ponto dessa mensagem. Mas Israel foi excepcionalmente uma nação institucionalmente ligada à igreja. Por enquanto, é isto o que queremos considerar ainda neste ponto, que trata da igreja, da nação de Israel, como uma forte igreja nacional. Israel, como nação, foi especialmente, excepcionalmente ligada institucionalmente à igreja. A despeito desta temporária relação institucional entre a nação, ou entre o Estado de Israel, representado pelo rei, ou, a princípio, nos juízes, esta relação entre a nação de Israel, entre o Estado de Israel e a igreja, traz lições importantes para nós e nos mostram como a igreja hoje deve se relacionar com o Estado em qualquer nação da terra. Em primeiro lugar, nós sabemos que a igreja não exerce o governo civil, mas o Estado, representado no rei antigamente, representado no presidente, no primeiro-ministro, nos deputados e senadores. O Estado exerce o governo civil, a igreja não exerce o governo civil. O Estado, por sua vez, não assume o governo eclesiástico. O rei não assume o lugar do sacerdote, como infelizmente uma vez fez o rei Saul para a sua própria infelicidade. E, em terceiro lugar, o Estado respeita, ou seja, o Estado reconhece o papel profético da igreja. A igreja não exerce, não assume o governo civil. O Estado não assume o governo da igreja. Mas a igreja tem um papel profético na nação, perante o Estado. A igreja tem o dever de proclamar a palavra de Deus para o Estado. O rei Davi é um exemplo extraordinário. Quando, após haver pecado, sendo ele repreendido pelo profeta Natã, agiu com humildade, recebendo a palavra de Deus que lhe fora trazida pelo profeta. Em segundo lugar, como evidência da importância da nação de Israel para a história da redenção, nós verificamos que esta nação se constituiu numa bênção para o mundo. Abraão foi chamado para ser uma bênção para os povos. Ele foi chamado para constituir uma nação que deveria ser uma bênção para as outras nações na terra. Não somente para receber bênçãos de Deus para si mesma, como nação, mas uma nação que foi chamada por Deus para ser uma bênção para outras nações. Já vimos que a nação foi uma bênção, foi constituída uma bênção por se constituir ela num lugar propício e seguro para o desenvolvimento da igreja num período de extrema importância na história da redenção. Abraão foi chamado para ser uma bênção para outras nações, isto é, para outras gerações, até que o Senhor Jesus Cristo venha. No período em que a história da redenção coincide com a história de Israel, desde Abraão até Jesus Cristo, é de importância singular, porque neste período a Igreja de Israel, ou a Igreja em Israel, foi um instrumento usado por Deus para oferecer os dons mais extraordinários à Igreja Universal, à Igreja que envolve todas as nações da terra. Abramos a palavra do Senhor em Romanos capítulo 9, do verso 4 ao verso 5, e vejamos aí quais são estes dons extraordinários que Deus deu à Igreja Universal, ou seja, à Igreja de todas as nações, por intermédio da Igreja em Israel. Romanos, capítulo 9, do verso 4 até ao verso 5. Aí nos diz a palavra do Senhor: são israelitas. Então o apóstolo Paulo vai falar da nação de Israel, a nação que descende de Abraão. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. Irmãos, eu creio que já é possível identificar nesses versículos quais são estes dons extraordinários que Deus deu ao mundo, especialmente à Igreja Universal, por meio da Igreja em Israel. Deus nos deu a sua palavra e Deus nos deu o nosso Redentor através da nação de Israel. Como temos visto, a revelação redentiva começou lá no Éden, imediatamente após o homem haver pecado. Deus foi o primeiro pregador do Evangelho, o primeiro anunciador do Evangelho. Desde então, o Evangelho continuou sendo anunciado. Abel anunciou o Evangelho, pelo menos com o seu sacrifício, que agradou ao Senhor. Noé foi chamado pregoeiro da justiça. Então o Evangelho vinha sendo pregado durante todo aquele tempo e a igreja sendo constituída e crescendo. Mas a palavra de Deus, a revelação redentiva, só começou a ser escrita depois do estabelecimento da nação de Israel. Foi um grande descendente de Abraão quem começou a escrever a Bíblia. Moisés, anos depois, cerca de 400 anos depois do patriarca Abraão, foi o instrumento utilizado por Deus para começar a escrever a revelação redentiva. E Deus nos deu esta revelação redentiva em forma escrita, de forma que pudesse ser totalmente preservada, como a temos hoje, depois de tantos milênios, através de outros muitos descendentes de Abraão, através de muitos outros cidadãos de Israel, também chamados por Deus para contribuir na escrituração da revelação redentiva. Aí nós vemos o profeta Samuel, aí nós vamos ver profetas como Isaías, como Jeremias, e nós vamos chegar ao Novo Testamento, cuja autoria é basicamente de descendentes de Abraão. Talvez, quem sabe, uma exceção seja somente Lucas, porque os demais também, com certeza, foram descendentes de Abraão. Até o Novo Testamento nos foi dado pelos descendentes de Abraão, convertidos ao cristianismo, à fé em Cristo Jesus, que foram também chamados para compor esta parte final, conclusiva, da revelação redentiva em sua forma escrita. Pela igreja em Israel, portanto, Deus nos deu a Escritura Sagrada. A igreja em Israel, ou a nação de Israel, foi a mãe do nosso Redentor, do Redentor de todas as nações, o Senhor Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo afirma no texto que acabamos de ler. O Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, descende de Israel. Mas ele é o eterno Filho de Deus, conforme o apóstolo Paulo afirma na mesma passagem. O eterno Filho de Deus se fez homem na descendência, na linhagem de Abraão. Esta é a nacionalidade do nosso Redentor, do nosso Salvador. Então, Israel foi um grande instrumento nas mãos do Senhor. Deus escolheu aquela nação, separou aquela nação e conduziu os destinos daquela nação, de forma a trazer-nos o próprio Redentor. Mas por esta nação crente, Deus também revelou-nos o tríplice ofício do Senhor Jesus Cristo: profeta, sacerdote e rei. A Escritura Sagrada mostra-nos estes três ofícios sendo desempenhado por pessoas diferentes. Raramente algumas pessoas desempenharam dois desses ofícios, como o próprio Melquisedeque, rei, sacerdote de Salém. Jesus Cristo, ele é o Messias, ele é o Redentor de todas as nações, O Senhor Jesus Cristo reúne em si mesmo, não em forma simbólica como seus antecessores, mas de forma real. Jesus Cristo reúne em si mesmo os três grandes ofícios do Redentor: rei, profeta e sacerdote. Concluindo nossa mensagem nesta tarde, devemos considerar: já estamos em um avançado estágio na obra redentiva. O Messias, que foi prometido pela primeira vez aos nossos primeiros pais, lá no Éden, imediatamente após haverem pecado, que foi prometido outras milhares de vezes no decorrer da história da redenção, Messias já veio há aproximadamente 2000 anos. A revelação redentiva, na sua forma escrita, está completa, perfeita, acabada. Nós temos hoje o quadro completo desta visão revelação redentiva nas Escrituras Sagradas. Estamos, sim, num avançado estágio da história da redenção. O Senhor Jesus Cristo pode vir a qualquer momento. É isto o que esperamos: a conclusão da obra redentiva de Deus na história. Esperamos a Jesus Cristo, Ele que é o primeiro, o único e eterno governante de toda a terra. Ele hoje reina em conquista, especialmente através dos seus ofícios profético e sacerdotal, através da igreja presente na terra, pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a todas as nações. Mas amanhã, não sabemos quando, Ele logo virá e estabelecerá em plena visibilidade o seu eterno reino de justiça e paz na terra. Amém.